dou conta de parar. Meu Deus. Ei, você aí mesmo, você que está ouvindo rádio, ou melhor, você aí que está usando celular e dirigindo ao mesmo tempo. Você sabia que os acidentes de trânsito causam vítimas devido às imprudências e distrações do motorista? Dirigir usando o celular é assim, fechar os olhos para o perigo. Campanha de conscientização por um trânsito mais seguro. Júlio César, locutor que agita a galera. Muito bem, obrigado pela audiência. Agora faltando um minuto para as 18. Valeu então, hein? Tem alô aqui para a Cláudia ouvindo a gente. Pati em Vila de Fátima. Valeu, Pati. Pediu a música de Tiago Aquino, mas de 5 a 6 a gente não atende o pedido musical da turma, tá? Já que as 12 músicas do Top 12 a gente já escolhe antes, já separa antes. Valeu, Pati. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo carinho. Valeu o seu carinho, valeu a sua audiência. Bom final de semana para você, tá? Valeu então, pontualmente 18 horas, volta pontualmente 18 horas, momento de oração e paz. Obrigado pela audiência, fica com Deus, bom final de semana, beijo no coração. Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você que se junta a nós a partir de agora em mais um momento da Ave Maria. Nos reunimos em oração por devoção a Nossa Senhora e por adoração a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Orações de Fé. Eu sou Paulo, estou junto com você neste momento da Ave Maria desta noite. Vamos agora agradecer a Deus? Agradecemos a Deus por este dia de hoje, por todas as oportunidades que tivemos durante este dia de trabalhar, de estudar, de se esforçar, de ter tarefas, de poder se alimentar, de orar e poder descansar. Obrigado, Senhor, por ter passado por este dia, por todas as dificuldades que tive neste dia, mas que passei, e peço que possa ter o livramento destas situações, destas preocupações, o mais breve possível. Mas nós sabemos que nem sempre as coisas saem como nós esperamos. Muitas vezes, até acaba acontecendo o oposto daquilo que aguardamos. Mas eu te digo, não se desespere. Confie e espere no tempo de Deus. Agora nós iremos colocar os nossos pedidos e as nossas intenções, ou então trazemos em nosso coração e apresentamos a Nossa Senhora neste momento. Seja feita a vossa vontade. Pedimos pela paz nos nossos lares, que possamos ter um lar iluminado pela presença de Jesus, pela presença de Maria. Aonde Maria habita, nenhuma forma de mal existe. Nós pedimos que São José, patrono da Sagrada Família, olhe pelo meu lar, para que nunca nos falte o necessário. Que tenhamos alimento sobre a mesa, que tenhamos a oportunidade de estarmos reunidos em paz, que tenhamos diálogo, que tenhamos amor, que tenhamos a paz de Cristo em nosso lar. Pedimos também, neste momento de oração, por saúde, para que a doença que está próxima de nós se afaste e que a cura predomine nesse momento. A doença silenciosa, que nem eu mesmo ainda estou sabendo, aquela que vai minando as minhas forças em silêncio, que eu esteja protegido, alerta e que possa estar com a minha saúde blindada. Eu te peço, minha Senhora. Agora é o momento especial da nossa conversa pessoal com Maria. Converse agora com Nossa Senhora. e também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. E nos alegramos por este dia e agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em oração. Uma boa noite para você. Fica na paz e até amanhã. Cantando com o Rei. Uma hora com o Rei Roberto Carlos. Com o Rei Roberto Carlos. Tanto tempo longe de você. Quero ao

vem. E nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz. Já não importa o que passou. O que passou, passou. Então vem. Vem. Seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz teu coração. Já não importa o que passou. O que passou, passou. Então vem. Quantos dias, quantas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. E nos seus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Você. Eu sei que é pra sempre. é pra eternidade. Emoção